sempre esperava, mas nunca voltou. Eu feito bobo acreditando, e olha como estou. Um litro cheio de cana e o coração sofrendo. Tô na mesa de um bar, eu tô aqui bebendo. Tô no cinco do líder, a saudade não passa. Cerveja suada e eu pedi cachaça. Tô tentando apagar esse mal de amor, que só me maltratava, só me machucou. Eu posso até não ser a melhor opção, mas tô tentando apagar o que passou. Tô tentando apagar esse mal de amor, que só me maltratava, só me machucou. Eu posso até não ser a melhor opção, mas tô tentando apagar o que passou. Com cachaça e limão, tô no segundo litro, a saudade não passa. Cerveja suada e eu pedi cachaça. Tô tentando apagar esse mal de amor, que só me maltratava, só me machucou. Eu posso até não ser a melhor opção, mas tô tentando apagar o que passou. Tô tentando apagar esse mal de amor, que só me maltratava, só me machucou. Eu posso até não ser a melhor opção, mas tô tentando apagar o que passou. Com cachaça e limão, eu posso até não ser a melhor opção, mas tô tentando apagar o que passou. Com cachaça e limão.